Índia, Vitor Eco. 7, mantendo o 500 pés, o Índia, Vitor Eco. Nós somos que temos um helicóptero, nossa posição de 10 horas a 7 milhas, próxima de a Dona. Gente, o senhor reporta no parque de Pituaçu, está mantendo 500 pés ou 1.000 pés? Recebo 1 no 1.000. Gente, reporta no parque de Pituaçu. Gente, reporta visual com o farol de Itapuã, onde é Vitor Eco. Certo, 500 pés. Informe com a do trote para a decolagem. Salve Salvador. Bom dia, do 42, lá na Vidro. Bom dia, taxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi Juliette. Táxi associado via Alfa, reportará para ingresso na Juliette, 429. Autorizado, decolagem da 17, Índia, November Alfa, o vento 70 graus com 99. Então, 3179, chame o centro Recife no 251. 51. Então, 3304 estabilizado? Estabilizado normalmente, 3304. 3304 completa com a torre 1895. 1895. Fim de November Alpha, decolado aos 21. Ingresse no corredor Axé e chame o controle, 120.8. 120.8 para o Índia River Alpha, graças, até regresso. É. Muito bom dia, o Papa Romeu, Índia November Alpha, decolou de Salvador, está mantendo a sua escuta, Índia November Alpha. Papa Romeu, Índia November Alpha, mantém as condições visuais, um no meu pé no corredor Axé. Eu informo que temos dois helicópteros também efetuando o corredor Axé, mantendo 500 pés, um é o tráfego do Maestro Leste Romeu, e o outro é o Índia Vitor Eco, que é um Eco Charlie 20, reporte visual. Reportará visual com o tráfego no corredor Axé, o Índia November Alpha. Papa Romeu, Índia, Vitor Eco, informo o tráfego do Papa Romeu, Índia, November Alpha, um Charlie 150, mantendo um no meu pé, no rumo oposto, no corredor Axé. Xané 6312, redução para 2509, é o número 2. 2502, redução Xané 6312. Latam 3304, no solo aos 24, beira direita 1219. 219, 3304 daqui a pouco. Utilizado. 2000 pés autorizado, reportar estabilizado para 3259. Então 3304, bom dia, taxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 3304. M312, reduza para 2209. Descendo para 3, meu pé com ajuste no 0 ou no 3. 225, na escuta para cópia, Brasília. Descendo para 3 ou no 2? E descendo para 3000 com ajuste no 0 ou no 3. Ok, 3000, 1 no 0, 1 no 3. Descendo para 3 ou no 2. Índia Vitor Eco, chame agora a Torre Salvador na frequência 118.95. Índia Vitor Eco, prossiga. O senhor deseja pousar em qual pista? E a transmissão está um pouco deficiente. Eu não compreendi a última solicitação. O senhor deseja manter o setor da linha do litoral, é isso? Negativo, senhor. Um helicóptero tem intenção de aproximação direta para o passo número 3. Ok. Então, aproxime a critério pelo campo, preferência ingressando pelo setor sul e aguarde a autorização para prosseguir ao pátio 3. O senhor conhece o aeródromo? Afirmação. Ok. Chame no setor sul para ingressar no circuito e posterior prosseguir para o pátio 3, o Índia Vitor Eco. Sim, já pelo setor sul, visual com o campo, visual com a torre. Haveria condições de pouso só para embaixo, abastecimento embaixo de um passageiro, mais para frente não, ou seria o pátio 3, na geral? Sim, é o pátio 3 mesmo. O senhor vai permanecer por muito tempo nesse pátio? Negativo, só embarcar um passageiro que chegou agora, que pousou, abastecer e decolar. Ok, então já estou visual com o tráfego, o senhor aproxime para o pátio 3. Informação, temos um Boeing da Gol lá parqueado. Fique atento à movimentação de pessoal e obstáculos no pátio 3. Informe no solo controlado. O vento é 80 graus com a 12 de nós. O Índia Vitor Eco. 80 com uma 12, aproxima direto. Fica atento ao pessoal da Gol lá no pátio e aeronave Vitor Eco. Papá para aquilo, gente. Chame na papá para o ingresso da 1-7. Salvador, será a minha 22. Lino, topa aquilo. Reposte pronto para decolagem. Autorizado, Brasília 340, conforme a nota do plano. Decola pista 10, curva esquerda, saída Momo. Transição Nidissa. Pós Nidissa, Puído. Upper Whisky 10, Baian. Upper Whisky 1 e após conforme. O controle opera na 120.8. Aciona 5173. do fiscal de pátio. Creio que ele encontra-se aí com uma viatura amarela. Caso avista, siga a instrução do mesmo. Seu solo foi aos 29. Depois de Baian, conforme a rota que eu tenho aqui, só um instante que eu vou confirmar. 2859, completa final, chame torre 1895. Torre 295, tá 3259. Índia November Alpha, ciente, repórter, frequência livre para coordenação. Luciana M3, 1-2, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-1-3, autoriza da final LS, repórter estabilizado. 2.000 no 0-1-3, repórter estabilizado. Luciana M3, 1-2. 3859. 3859, bom dia. Ajuste no 0 no 3, reporte baixado travado. Abaixado travado. Sente, tráfego avistado. Autorizado pelo pistão no 0. Vento 080 graus com 1-1 nós. Leve pulso no 0 até 3. 859. Sente o Liampa para aquilo, mantém a posição, guarda as instruções para a decolagem. Dia Vitória para a escuta da torre? É 6225, na escuta? Corrigindo a autorização, a rota estava equivocada. Está autorizado via Apesuluno 7, a Pino e a Pós Direto. A saída será com curva direita, Arbo Elefa. Afirmativo, nível 340 e o transponder 5173, chame pronto. E aguardar a coordenação e controle para seguir com o perfil da rota aqui. Cópia. Copia 923. Autorizado Guarulhos, 360. Decola da 1-0. Saída da El, Leda Bridge. Após Bridge, é Pesulu no 6. Bravo até Zulu. E após conforme. Controle 120, decimal 8, 5174. 923, autorizado Guarulhos, 360. El, Leda Bridge. Bridge. Upper Zulu no 6, Bravo até Zulu, conforme, Upper 120.8574. 1925, 1923, chame para puxa sonar. Contingimento correto. Guarda, Oxanel, 312. Um, 3859, no solo aos 34, direito no 21, decimal 9. Direita 1219 até 3859. 6312, cheque o trem, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus, com no 3 nós. Teve pouso, baixar travado, 6312. O Lima para Baquilo, decolador 34, mantenha pro até 2 mil pés, após passar o perfil da saída. Chame o controle agora, 1920, decimal 8, boa viagem. 208 quilos. Controle Salvador, Papatango Lima, Papaquilo, decolado na escuta. Papatango Lima, Papaquilo, contato radar, após 2000, com a esquerda, direto Momo. Após 2000, esquerda, direto Momo, quilo. Juliette. Oi, Sarato, Juliette, 238, pronto. Como é que é com o Delta, PV? Bordo 1895, prossegue, por favor. Papa Mike Eco Delta, bom dia, livre esse nós, chame para o táxi. Juliette, TAN 3859. Autorizado ingresso, portão 3, TAN 3859. Juliette. Certo, Juliette, TAN 3859. Solda Oceaner 6225, no gate 1, acionamento da posição posterior pushback. Acionamento da posição, chame para o pushback. Parar para o pushback. M3 no 2, no solo 37, direita 121, décimo 9. Direita 209, chama 3, 9. Bom dia, Sola. Chanel, 6312, tentou na escuta. 6312, autorizado via Alfa e Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, para o 10, Chanel, 6312. Solo Oceanero 6225, agora pronto para o pushback no gate 1. Autorizado, chame táxi. Chamada táxi. Kilo Serra Lima, prossiga. Kilo Serra Lima, vai prosseguir para Salvador? Gente, sou do Pouso 090 na proa de Mari, acione código 0224. Papatango ou Papa Romeu, quilo Serra Lima? Papa Romeu, quilo Serra Lima, confirma o tipo da aeronave? Gente. Bom dia, Azul 4299, informação quilo, autorização Campinas, nível 300. 4299-300, ponto cópia. Pronto, Azul 4299. Campinas autorizado, 300, conforme rota do plano. Decola da 10 direita, da El Leda Bridge. Após bridge, Zulu no 6, e após conforme, 120, decimal 8, 50, corrijo, 5402. Autorizado, Campinas, nível 300, rota conforme o plano, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge, uniforme, Zulu 16, após rota conforme. 1208, controle 5402, transponder, o azul 4299. O azul contagiou correto, eu pronto, puxa o sinal. Chamaracó pronto, portão 9, azul 4299. Otávio Oceania, 6225, 45 a bordo, 5 horas, caramba, 5 horas e 26, alternando Goiânia. Gente, aqui você é alemão. Era 118.95, o ajuste no 04 é um bom rolo. 04, do Pispeu 19.95, obrigado. Papatango Lima Papaquilo, chame Centro Recife, frequência 12545. 2545, Salvador, Oceania 6311. Oceania 6311, aciona a identificação, vou na proa de Bonf para a chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajuste no 013. 7 para 4000 no 013, o 6311. Espero, 6225. Xana 225, autorizado alinhar e decolar, pistão 10, vento 090 graus com 1 ou 2 nós. Gente, a linha decola 6223. Rádio Aguilar autorizado, decolagem pistão 97, vento 080 graus com 1 ou 2 nós. Iniciando o Oceania Mike Eco Delta, decola 247, controle 120 decimal 8, boa viagem, tá regresso. Obrigado, 28, Mike Eco Delta. Controle Salvador, bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, mantenha as condições visuais, direto Manati, reporte livre na CDR. Autoriza o Mike Eco Delta a manter 500 peças pelo corredor Axé, seu farol? Autorizado, Mike Eco Delta. Delta. Oceana 6311, reduza para 2309. Redução para 2309, 631. Controle, Oceana 6222. Oceana 6225, contato radar, saída árvore, submantém nível de voo 340. Sobe, mantém 340, Oceana 6225. Serra Lima, confirme a velocidade de cada. 196. Tem condições de manter até Duna? Positivo. Sente, aqui no Serra Lima. Aeronave 23, para posicionamento na posição 6. Meia dúzia, livre chimitar. Evaporar. Mike Juliette Romeu, controle. Papá, papá, Mike Juliette Romeu, controle. Controle o Oceané 6225. Prossiga, Oceané 6225. Possibilidade de voar, Elefa? Xanaya 6225, autorizado direto elétrico. Essa. Campinas 142 Azul, pushback acionamento, posição 9. Tá livre, Azul, chame táxi. Livre, chama na táxi, 142 Azul. Papa Romeo Kilo Serra Lima, retração para final do 1-0, curva direita, proa 055, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizada final ILS, posta estabilizada. Direita 055, desça para 2000, reporta na não, localizada, autorizada ILS, posta estabilizada. É comum em Salvador correr atrás aí devido ao operador de fim, ok? Só que essa coordenação é feita pela Infraero. Obrigado, se quiser dar um toque lá pra eles, a gente agradece. Tem a copa, vai aqui na terra. Beleza. Salvador, 1923, para ataque, 190, 339, Galeão. Sente agora de copa, Galeão? Não, 1923, para ataque, 190 a bordo, 3:39 de autonomia. E o alternado, Sierra Bravo, Golfo Delta. Está livre até o ponto de espera via Índia. A torre em 118.95, ajuste 1013. 1013, via Índia, ponto de espera de 18.95, 923. Azul 4299 já foi informado, Infraero, é questão do operador de fim. Ah, positivo, está chegando aqui devagarinho aqui, mas aí, então vamos iniciar. Obrigado. Autorizado 500 pés. Ajuste no 013. Cliente, aguarde. Mike Direto é o meu. Controle de Cabral, Papa Romeu, Oscar Cabral. Romeu, Oscar Bravo, proceia. Controle da coroa de Serra de Acuí, cara. Vai com proa de... O Luiz Ferreira vai bater 500 pés com 3 a bordo, pode colocar, eu quero um, né? Eu vou ver o cabrado. Gente, mantenha as condições duais, reporte que vai pousar lá. Afirmativo, tá? Reporte não para pousar. Fica mais uma saída fora. Gente. O Xanaya 6225, chame Centro Recife, frequência 1260. 260. Oscar Bravo, reporte Vibra na CDR. Salvador, bom dia, 3304, tem que ter informação, Lima. 04, aguarde cópia Brasília. Guardão, você tem esse perfil por gentileza? Sai da árvore. Árvore, né? Obrigado. Segura, aliás, a palavra aberta. Romeu, Oscar Bravo, atente ao helicóptero na sua posição de 11 horas, 4 milhas, mantendo 710. Receptou o localizador Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, completa final, chame torre 1895. 1895, obrigado. Mais direto eu, sentido Romeu, Oscar Bravo. Ô, alemão, passa pra você também. Kilo Serra Lima, bom dia. Ajuste 1093. Vento Salvador 090 graus com 14 nós. Tensão pistão no zero. 17, senhor. Possibilidade de cancelamento no externo e prosseguir para 17. Teste aporte no externo para cancelamento. O Kilo Serra Lima. Portará. Kilo Serra Lima. 107 a bordo, 4 horas e meia de autonomia da Galeão. O azul está autorizado via pátio, Índia, no ponto de espera, a torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-3. Táxi autorizado via pátio, Índia, ponto de espera da 1-0, torre 295, azul 4-2-9-9. Tanto 3304, cópia. Brasília, ponto 2-3304. Brasília autorizado, nível 380, via Pesulu no 7, decola da 10, direita, Arbor, transição Elefa. 120, decimal 8, 5420. Autorizado Brasília, 320, São Pedro Volume 7, Avora Elefa, 208. O controle acionado 5420. 304 na ponte 4. Ponte 4, chama pronto, puxa acionado. Vai reportar, 304. 3, decolado 258, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, Guanha. Você Lima tem condições de fazer uma base curta? Positiva. Sente a aposta na curta final, que você Lima. Lima. Controle 923. Gol 1923, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 360. Da El 360. 90 graus com 14 nós, o ajuste 1013. CR autorizado, posto Cruz Lima. CR. Salvador, bom dia, azul 4299, ponto de 10 pronto. Azul 4299, bom dia, autorizado alinhar e decolar, pistão 90, vento 090 graus com 14 nós. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, azul 4299. Trânsito Salvador, bom dia, Chanela 6312-10 com a informação Lima para a Ponte Recife. Chanela 6312, autorizado, 350 Recife, virar para o Whisky 58, decola da 10 esquerda, Pouca Aracaju, 120 décima 8, 5414. Autorizado Recife, nível 350, Pucaracaju, decola do 10 com curva esquerda, controle 120 décima 8, transponder 5414, para o Oceanero 6312. 6312, correto, pronto. Chamada nessa, o 6312. Bravo Kilo Whisky, confirma, senhor? Agora Bravo Kilo Whisky. E 055? Bravo Kilo Whisky. Só um instante, qual? Para fora, Bravo. Torre Salvador, bom dia, Chanel 63, nono na final. 3 em cima ainda. Oi, Chanel 63, nono, bom dia, Justo 1013, reporte baixado e travado. 1013, vai reportar. Salvador, 5221 para a Vitória da Conquista, Guajuato. Ciente da mina final, Guajuato 5221. 3304, Puxibega, acionamento no portão 04. Autorizado, portão 4, chame táxi. Livre, Puxibega, acionamento no portão 04, táxi, capitão 90, 3304. Bravo, que Luiz, cópia. Autorizado, Maceió, 055. Decola 17, inicialmente 1 mil pés, corredor forte, até a liberação do controle Salvador, que opera na frequência 120 decima 8, aciona o código 5407, o Bravo 3. Maceió, POB e estacionamento? Bravo 2 da volta, pátio 4, chame a torre 1895 para prosseguir, ajustado no 04, Bravo Cluiz. CP 5221, cópia. Vitória da Conquista autorizado 200, direto, decola da pista 10, curva à direita, saída árvore, controle 120, decima 8, aciona 5427. Passada número 200, direto, decola da 10, curva à direita, perfil da árvore, o controle 1208 e o transporte 5427, trip 5221. Champuxa e acionado, trip. Pode lá, 5221. Salvador, bom dia, 3663, portão 02, autorização para Guarulhos. Policiente, só um instante, corre. Aguarda na conta 3663. 05, direita, 121, decimal 9. Direita, 19, obrigado. Papapá, Lima, uniforme do Lupro, siga. Lima, uniforme Zulu, confirme código acionado. Dobra 863, bom dia, de plano. E 3 do Nuno, livrou? Estou. Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, obrigado. Gol 1605, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado a sinal LS, acorda estabilizado. 2000, autorizado, câmara estabilizada, 1605. Gol 1923, chame Centro Recife, frequência 1251. Gol no 072, acione identificação, autorizado chega da Mari, desça para nível de voo 050. Lima, uniforme do Lula, confirma o tipo do equipamento. Mantém as condições visuais via corredores e porta através de Paripe. Para o TAC 3304, tem 80 a bordo. 5 horas de autonomia, alternando Ribeirão Preto. TAM 3304, autorizado táxi via Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame a torre 18, decimal 95, altímetro 1014. 12, agora via Índia, ponto de espera 18, 95, bom final de ano. Igualmente, TAM 3304. Um 4299, chame Centro Recife, frequência 1251. Recife, 1251, bom dia, Azul 4299. Bom dia, autorizado, alinhagem decolar, pistão 90, vento 090 graus, com 1,62 de nós. Alinhagem decolada, 10, dá 3304. Estabilizou, se tem a pista vista, o gol no 605. Gol no 605, complete a final, chame torre 1895. 1895, bom dia. Bom dia. 340, decola a pista 10, curva direita, da El Leda Bridge, após Bridge, ia para Zulu no 6, Bravo até o Zulu e após conforme a nota do plano. Controle 120, decimal 8, 5424, transponder. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita na Dael, Leda Brito. Após Brito, eu fiz o Luno 6, CBHZ e após o Rony Rota. 1208, controle 5424, responde, 3063. Foi Chanel 3063, chão pronto. Câmara pronta, 3663. Torre, bom dia, gol no 605, Simbra, embaixo travado. Gol no 605, bom dia, ajuste 1-0-1-4 agora, tem pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-3 nós. Tem pouso autorizado na 1-0, gol no 605. Decolado 1-1, controle 1-2-0, decimal 8, boa viagem. 3-0-8, então 3-3-0-4, como final já. Boa, bom dia, então 3-3-0-4. Então 3-3-0-4, contato radar, sai da árvore, submantenha nível de voo 3-8-0. Perfil da árvore 3-8-0, então 3-3-0-4. Juliette Romeu, prossiga. Juliette Romeu, confirme sua posição. Gente, reporte para IP, tá mantendo 500 pés? Mike Juliette Romeu, mantendo 500 pés. Ciente, reporte Paripe. Mike Juliette Romeu. Olho 3304, velocidade de voar Arbor. Dan 3304, autorizado direto leva. Direto leva, melhor ainda, obrigado, 3304. Dan 3304, Índia, Vitor Eco. Sim, só um instante, claro. Charlie, Alfa Tango, prossiga. 3, direita, 1-2-1, décimo 9. Direita, 2-1-9. Bom dia, agora 605, quebrou. 605, portão 5, Alfa e. Corrige, mantenha antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, Alfa, agora 605. Solo Salvador, bom dia. Está 3859 com a Lima, solicito 360 Curitiba. Aqui no Ceará Lima, confirma o estacionamento? Me confirma? Solo Salvador, tá 3859 com a Lima, solicito 360 a Curitiba. 59, ciente, informação Lima em curso, aguarde cópia. Alfa Romeo Índia, Vitor Eco, cópia. Autorizado Siri, 500 pés, via litoral, decola da do pátio 3, coordenação 14, direto pro outro litoral. Aciona 0110 e o controle na frequência 120 decimal 8. Afirmativo, pátio 3, chame a torre para acionamento e decolagem. Liga Vitor Eco, Liga Sinal, chame para decolagem. Para pushback, acionamento na posição 1-0, Xanema 3-2. 6312, portão no zero, livre, chame táxi. Chama táxi, 3-2. Prossiga. Reporte não para pouso, Mike Juliette Romeu. Lado João, o campo do meu partido. Lima Uniforme Zulu, chame torre 1895. TAM 3304, chame centro Recife, frequência 1260. 2603304. Bom dia. Bom dia. Tá, 17. Chamando a final do 17. Livre. Salvador, eu sou 3259, na posição 3. Solicita flashback acionado. 3259, aguarde só mais um instante, agora da companhia da guarda. Já deve iniciar a tarde e já paga sua cota. 3663 para o tático, 129 a bordo, alterna Galeão, 3h45 autonomia. Está livre até ponto espera, 1895 a torre, 1014 ajuste, 3663, bom voo. 3014, livre, ponto espera, 1010, 2953663, meia, meia, brigada, boa tarde. TAM 3859, copia? Curitiba 360, conforme a nota do plano.